hop tem muitos preferem chamar. Se a justiça não apaz, dias melhores não virão. O tal de eu sou. O rap representa uma mensagem. A mensagem é maior do que tudo. Sem paz não caberá liberdade. É nóis mesmo, vagabundo. Ha ha ha!